A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital acha e determinante de estar concentrada e empenhada nas primeiras habitações. Eu penso alocar uma verba para as segundas habitações, a Câmara Municipal, no seu orçamento de 2019. O que está em causa é se a Câmara Municipal vai ou não ao Fundo de Apoio Municipal. Esta verba para as segundas habitações, na minha opinião, a forma como o Governo o fez foi de uma forma absolutamente errada, que foi passar as responsabilidades para as autarquias, porque as autarquias terão que pagar aquilo que pedirem. E por isso nós temos que ser justos. Eu pergunto, será justo uma pessoa que se calhar não veio à sua aldeia há 5 ou há 10 anos ter um apoio para reconstruir uma segunda habitação quando nunca lhe deu nenhum uso já há muitos anos? É absolutamente meramente no negócio agora da reparação para depois a seguir a vender? Logicamente que não, que há casos também desses. Mas há outros casos que nós sabemos de pessoas que vinham.